Comando Gol no 567, zona remota 113, para puxa, zona mesmo. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai botar atrás. Pastor 2-0, prossegue 2.000 pés, está autorizado a final. Para 2.000, Pastor 2-0, autorizado a final, está estabilizado. Decolou 53, chama controle 1-2-0-2-80. 2-0-80. Tá logo, boa noite. Estabilizando o localizador 884 completa, aproximação Torre 1-8-6-12. 18-6, boa. Controle Salvador, gol 1-2-7-3. 1-2-7-3, contato radar, subol 360, saída da El. Sabe, é o 360, gol 1273. Passou 2-0, controle? Acho que sim. Condições de manter a velocidade até o externo? Afirmativo, então visual, cara, na verdade. Gente. Eita, nós. Livre pouso, gol 1-8-4 na 1-0. O 9-4-0, tá pronto pro táxi 176, 3 horas e 34 para o galeão. Confirma a autonomia? 3 horas e 34. 1176 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, do ponto de espera Torre 1 no 836, bom voo. Via Alfa, 362 de gol no 94. Solo Salvador, boa noite, 3197, autorização Galeão, nível 360, formação Juliette. Boa noite, 3197, autorizado Galeão, nível 360, via Ferzulu 1-0. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-1-4-0, coteja. Autorizado Galeão, Aperzulu 1-0. A saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, o controle 1-2-0-8. E o transponder 5-1-4-0, T3197. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Sim. 118-612, Torre Pastor. Boa noite. Em Salvador, boa noite, Pastor. 2-0. Tá na final, contra a embaixada e travado, visual pela nave à frente. Gente, Pastor 2-0, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Pastor 2-0. Bonfarrival, descend 4,000 feet, manage 1019. Okay, on 1019 of 5,000 feet, Bonfarrival, ident, to the slot, figure up is 0 to 3. para o táxi com 169 a bordo, com autonomia de 3 horas e 34, alternando Campinas, Gol 1567. Tono 69 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1986, bom gol. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 386, gol 1567. ONU 940, agiliza as manobras. Positivo, 940. ONU 940, ali mantém ONU 0. Ali mantém na ONU 0, com a 940. Fora do sol, curva direita, pro alto farol, guardião 02. Tente, guardião 02, decolou os 57, chame o controle 120, decimal 80. 120, 80, guardião 02. Bono 884, solo 57, direita 121, decimal 9. Direita 219, 1884. Uno 940, vento no 50 graus, 099, livre decolagem 10. Vento 10, Uno 940. 84, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette via Alfa, gol 1884. Para 2, prossegue litoral 500 pés, reporte final para o CAB. É o canal final para o CAP 500 pés do coral. Zero, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso, pastor 20. No 940, decolou 859, chame o controle 120, decimal 80. 0080, gol no 0840. Recife 1251. Recife 251, gol 123. Salvador, gol 940, decolando, você escuta? Gol 940, contato radar, gol 360, saída da El. Subindo ao 360, né, da El, gol 940. Próximo ao ponto de espera, pronto. Bono 567, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera agora, 567. Torre, boa noite, Bono 776, na final, bastante a casa. Bono 776, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 776. Livre. Grato. Solo 01, livre à direita, táxi após via Alfa, Delta, mantém posição na taxiway Delta e aguardando para o cruzamento. Livrou na direita, vai manter a posição na Delta, aguardando para o cruzamento. Pastor 20. Bom, Vitor 82. Via Juliette para o 09. Juliette para o 09. 0 grau, 0 99. Lembre pouso 90, Gol no 776. Só continuando, Gol no 776, baixou e travou? Apeu. Quente. Okay, 2000 feet, ILS approach 10, call you back on time. E acionamentos são em táxi. Autorizado, chama táxi. Torre, após a passagem da aeronave, está autorizado o acionamento, pode ser 2-0. Afirmo, pastor 2-0, confirmando o pátio militar. Afirmativo, após a passagem, vai cruzar para o pátio militar, pastor 2-0. Volo 567, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém, 1-0, volo 567. Solo 04, direito no 219. Solo Gomes, 776. No 776, boa noite, Alfa, reportando para Juliette. Mas o Juliette está reportando, 776. No 567, livre decolagem no zero, vento no 50 graus, 099. Autorizado decolagem no 567. Golo 776, Juliette para o 03. Para o 3. Fico 940. Golo 567, decolou 06, chame o controle 120, decimal 80. 208, obrigado e bom trabalho. Obrigado. controle, o voo 1567 decolou na sua escuta. Voo 567, contato radar, subou 360, sai da água. Presta. Segue o táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto Paiadão 10, quando chama a torre 1186, ajustado no 019, bom voo. Pátio Índia Alfa, 2619, obrigado. Salvador, boa noite, 3197.0, soma 0, pronto. 3197, a linha decola no 0, vento no 60 graus, 08 nós. A linha decola, pistão no 0, 3197. Europa Series 3, establish ILS 10. Europa Series 3, complete final call tower 118.6. 86 with tower, Europa 0, Hey, Europa Series 3, we are 8 miles on final. Europa 083, container approach, send by LNA vacated, confirm landing gear down in the lot. Okay, call you back with the landing gear and lock to Europa 03. Roger. Um minutinho, hein, por gentileza. Sim. Luna 567, chame Recife em Luna 288. 288, Luna 567. Runway vacated. Ok, continue, thank you. Zero 83, clear to land 1010, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land 10, Europe 03. Tá 3197, decolou 13, chame controle 120, decimal 80. 208, tá 3197, boa noite. Controle Salvador, boa noite, UTA 3197. 3197, boa noite, contato radar, igual 360, após 2000, valida. Beleza, 3197. São 3603, Guarulhos autorizado, nível 340. Decola da 10 com curva direita. Saída da El Leda Bridge, intercepta Pezulu 16, após segue a rota do plano. O controle opera em 1208, aciona 5154. Cotês. Está autorizado então para Guarulhos, no nível 340. Decola da 10 no. Primeira curva direita no perfil da saída da El Leda. Controle 1208-5154. Intercepta o Zulu 16 após bridge, UTA 3603. Afirmativo, saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Cotejamento está correto, chame quando pronto para o pushback estacionamento no 06. Estará. T15, call 121, decimal 9. 1219 Europe is 03. Ground to Botarda, Europa 03, we are vacating runway. Europa 083, continue your text via Alpha, Juliet Gate 11. Okay, Alpha Juliet to Gate 11, Europa 03. 197, chame Recife em 125 ONU. 125 ONU, 73197. O 3662-2000 está autorizado ao final INS, reporte estabilizado. Confirmaram 3.000 para o TAM 3662? 2.000 pés. 2.000, TAM 3662, autorizado INS.